Yo yo yo yo yo yo yo. No negative, no negative, no negative, mais positivo. Positividade é o que Afro-Hagaman chega desejando para ti. Positividade é o que Afro-Hagaman, yo yo, sem stress. DJ VZ aumenta esses decibéis. Minha rima te eleva da cabeça aos pés. Essa escola professora me deu nota 10, nota 10. Vou relax, vivendo nesse mundo de sorte ou revés. A vida passa rápido como um flash. Aproveite ao máximo e não fique inert. No inert, te eleva. Afro-Haga vem com swing que eleva. Sente esse som que agita e te leva a ficar na positividade. Anda mais alegre pela cidade. Esquece a depressão, dá lugar à diversão. Deixe a alegria de causar elevação. Aqui não tem patrão que sobe sua pressão. Sem corrente, sem cobrança, sem lugar pra sermão. Deixe essa canção carregar sua energia e fortalecer pra enfrentar um novo dia. Sente a vibração e entra em sintonia. Mostra a ginga na pista. Eu quero ver você se divertindo pra valer. Eu quero ver a chama desse fogo acender. Eu quero ver minha rima animando você. Quero animar você. Fui a mente e eleva. Afro-Haga vem com swing que eleva. Sente esse som que agita e te leva a ficar na positividade. Anda mais alegre pela cidade. Te eleva. Afro-Haga vem com swing que eleva. Sente esse som que agita e te leva a ficar na positividade. Anda mais alegre pela cidade. Mundo tão negativo te deixa aborrecido. Vou te levar para outros ares. Carga explosiva de boa vibe. Deixa essa canção carregar sua energia e fortalecer pra enfrentar um novo dia. Sente a vibração e entra em sintonia. Mostra a ginga na pista. Eu quero ver você se divertindo pra valer. Eu quero ver a chama desse fogo acender. Eu quero ver minha rima animando você. Quero animar você. Puxa a mente e eleva. Afro-Haga vem com swing que eleva. Sente esse som que agita e te leva a ficar na positividade. Anda mais alegre pela cidade. Te eleva. Afro-Haga vem com swing que eleva. Sente esse som que agita e te leva a ficar na positividade. Anda mais alegre pela cidade. Positividade é o que Afro-Hagaman chega desejando para ti. Positividade é o que Afro-Hagaman chega desejando para ti. E e e e o e e e e o e e e e. Quero animar você. Te leva. Te leva. Yeah, that's a bad, yeah, that's a bad, yeah, that's a bad.